Chamar todos os contatinhos pra assistir lá do meu camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 Aline, doce Jonas. Bola na trave e dá uma tremidinha. É escanteio. Então, vou. Tá Samir Brandão aqui. Bota a rebola pra baixo. A bola pra cima, faz o movimento do da da uma. Zezinho! Doce Jonas. Quero ver você descer devagarinho. Dá pra descer aí? Tá apertadinho, mas dá, né? Vai. Desce, desce, desce, desce, desce. Alô, Léo! Bora, Galisteu! Vai, Galisteu! Vai, Galisteu! Se jogando, catinga. Pra assistir lá no meu camar. Só que combinar é assim. 90 minutos sempre. Alô, Alisson, você é meu federal. Então, volta. Volta. Desce, vai.